todas as coisas desmancham no ar, mesmo que você não saiba cantar. Tudo vai se desmanchando. E é tão bom se desmanchar em todo momento, no espaço e no tempo. Vou me desmanchando. Todas as coisas desmancham no ar, mesmo que você não saiba cantar. Tudo vai se desmanchando. É tão bom se desmanchar em todo momento, no espaço e no tempo. Vou